Aham. Não é pra se ofender, é somente pra se divertir. Não é pra carapuça servir, mas se servir é só assumir. Crônica real de uma causa muito nobre, o lado cômico da vida do pobre. Você pergunta, de cima do telhado, enquanto seu irmão olhando pra TV responde não. Ali parado, sua antena já era, cheia de linha com cerol. Corra no vizinho, ou então já era o seu futebol. Sua mulher não vai poder realizar o seu maior desejo, assistir o Ratinho, depois o especial sertanejo. Então coloca Bombril na antena interna da televisão, tomar cerveja em copo de requeijão. Pobre gosta de desfrute, lamber a tampa metálica do iogurte. Economizar o tempo inteiro, sobras de sabonete amassado, embolado no banheiro. Pegar busão lotado, ir na porta pendurado. Compra presente na lojinha de R$1,99. Você paga o cinema, o lanche quem paga é sua mina. Cheque predatado no posto de gasolina. Na rodoviária esperar o parente que chega do norte. Pagar o hot dog com vale transporte. Um monte de mania esquisita, mostrar a casa toda e servir um cafezinho pra visita. No seu quarto tem um posto do Tarcísio Meira, por toalha molhada pra secar atrás da geladeira. Não negue que você já fez alguma coisa desse tipo. É duro ter que assumir, cara, eu sei, mesmo achando esquisito. E aos poucos a gente descobre o lado cômico da vida do pobre. Incrível quando se escuta a frase que diz: sou pobre, mas sou feliz. Então, sou pobre, mas sou feliz. E vivo muito bem. Sou pobre, mas sou feliz. Venha ser pobre você também. Sou pobre, mas sou feliz. E vivo muito bem. Sou pobre, mas sou feliz. É, venha ser pobre você também. Continuando, pobre gosta de festa, de animação, casamento, batatinha cozida, carne louca, diversão. Pegar o autógrafo do Jorge Lafon, a penteadeira lotada de perfumes da marca Avon. Não podemos negar que existe sentimento, mostrar pra todo mundo o álbum de fotografias do casamento. No Natal, tudo que é tipo de enfeite serve, jogar algodão na árvore pra dar efeito de neve. Tirar cera do ouvido com a tampa da caneta, fazer rolo treta, contrato de gaveta. Lamber a tampa da borracha pra pagar um erro, mesmo sem conhecer o defunto faz escândalo no enterro. São várias as mancadas que a pobreza dá. Saco de lâmpada queimado, esperando que ela volte a funcionar. Pobre adora tirar o maior sarro, guardar cueca velha furada pra passar cera no carro. Restaurante, janta fora, que é maior emoção. Primeiro é melhor perguntar, aceita, vale refeição. Não existe nada mais pobre do que sandália havaiana. Ir ao shopping center todo santo fim de semana, visitar a sogra pra pedir emprestado o videocassete. Fazer barra da calça com fita crepe, aproveitar as ofertas da loja Marisa. Jogar bola do tipo camisa contra sem camisa. Aqui eu acho o pior de todas é a tal da marmita. É cada uma, malandro, que a gente não acredita. Não negue que você já fez alguma coisa desse tipo. É duro ter que assumir, cara, eu sei, mesmo achando esquisito. E aos poucos a gente descobre o lado cômico da vida do pobre. Incrível quando se escuta a frase que diz: sou pobre, mas sou feliz. Sou pobre, mas sou feliz. E vivo muito bem. Sou pobre, mas sou feliz. Venha ser pobre você também. Sou pobre, mas sou feliz. E vivo muito bem. Sou pobre, mas sou feliz. É, venha ser pobre você também. Sou pobre, mas sou feliz. E vivo muito bem. Sou pobre, mas sou feliz. Venha ser pobre você também. Sou pobre, mas sou feliz. E vivo muito bem. Sou pobre, mas sou feliz. É, venha ser pobre você também. Sou pobre, mas sou feliz. E vivo muito bem. Sou pobre, mas sou feliz. Venha ser pobre você também. Sou pobre, mas sou feliz. E vivo muito bem. Sou pobre, mas sou feliz. É, venha ser pobre você também.